Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast e hoje a equipe daqui tá dando uma chance única na vida de vocês. A chance de conhecer Kaiji. Olha aí. É isso aí. Chegou a hora. Chegou, falamos tanto. Chegou o momento. De um lado, você pode conhecer um anime muito bom e se surpreender, sair da linha. E do outro, você pode adquirir uma dívida de bilhões de ienes. De ienes. Que é a coisa que mais dificulta, porque você sempre fala, caralho, 20 bilhões, mas sei lá, é 10 centavos. E essa será você sua única chance. Japão e sua maldita moeda. Então, começando aqui com uma voz que não é tão maneira quanto a do narrador desse anime, aqui é o Rods e 6 bilhões e 66 milhões de pessoas em solidão. Oh, yeah. E gagos, caraca. Aqui é o Cabeça e o narrador de Kaiji é melhor que Morgan Freeman. Lidem com isso. Cuidado. Eu não diria que é o melhor, mas não, tá pau a pau. Se eu tivesse que escolher um pra narrar minha vida, é fácil o narrador de Kaiji. Emoção, cara. Porra. Bom, aqui é o Panda e o problema não tá no sistema, mas na humanidade. Olha aí. Ó, olha, tá certo. Aí. Bem, aqui é o Mugi. Lá vem. E Tommy... Eu não vou ser engraçado nessa apresentação. Bem, Tommy ou tomarão de você. Se você não acertar, irão acertá-lo. Se não enganar, será enganado. Se não trair, será traído. Entre as palavras, é matar ou morrer. Essa é a verdade absoluta do mundo. Essa é a realidade. Kaiji. Zawa. Clarice. Facebook agora. Aqui quem fala é o Jin. E o objetivo de todo mundo no Kaiji é, abre aspas, tô rica, fecha aspas. Tô rica! Olha... Dinheiro, três dinheiros, humanidade e um monte de coisa legal é o que o Projeto X vai trazer pra vocês, galera. Então, simbora aí que esse cast tá prometido. Prometido. Prometido. Prometido. Itou Kaiji wa saiyaku datta. Shougatsu ga akete kara ichinichi mo hataraite inai. Shoboi sake to shoboi bakuchi no hibi. Soshite sonna uppun o harasu tameni. Kusa. Da ga kono hi kare ga hiiki ni shiteiru gaisha ga mitsukara nakatta. Então chegou o dia, moçada. Kaiji aqui, um cast prometido há anos. Cara, muito tempo. É, muito. Desde a criação, até antes, né? Desde Fala 95 essa tá prometido esse cast. Quando tava pra sair o mangá, o Rod falou, eu vou falar desse mangá. Rod tinha 2 anos de idade. Uhum. Primeiro eu vou aprender a escrever, mas... Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Rod. Porque ele que falou, senhor, pra mim, vai assistir o Kaiji. Porque Kaiji é um anime de homem que não quer ser, tipo, o lutador que nem Hajime. Quer ser o homem-homem. O homem-homem. Kaiji, velho, é de longe o mangá mais underground que eu já tinha visto naquela época. Não, e... Pluto. Que eu já tinha visto naquela época. Ele já tinha, caralho. Não, você não sabe o que você viu, caralho. É Pluto, porra. É você que é, porra. Você não sabe mais o que você viu. É o mundo que sabe. E me agradou muito pela proposta, pelo diferencial, né? É um negócio que foge muito, mas muito do mainstream, né? E com essa ideia aqui, né, que a gente tá aqui tentando mostrar pra vocês por que que essa parada é boa, né? Projeto X, ele tem uma identidade aqui de sempre trazer algum anime que ou nos agrada muito, muito, muito, por isso que o One Piece às vezes aparece, só por isso, na verdade. Por isso que apareceu o Golden Boy. E geralmente de coisas que saem um pouco da curva, que merece um olhar especial, né, pra diferentes casos aqui. E esse, pelo menos pra mim hoje, é o caso do Kaiji, né, cara? É um anime que é muito diferente, né, destoante do geral. Uhum. E é isso aí, né, pessoal? É, eu Quem acho que junto com o Golden Boy, talvez seja o menos mainstream que a gente já falou. Os dois juntos aí. Então, o Golden Boy pela época e pela temática, não é todo mundo que viu. E mais, o Kaiji realmente, assim, não é tanta gente que assistiu o Kaiji, assim, se você for ver. A galera até pediu algumas vezes por e-mail, mas muita gente não sabe nem o que é, assim. Ou a pessoa viu, ela não tem ideia do que seja. Nunca você ouviu falar por aí. Mas pode ser também que muita gente não tenha visto justamente porque o anime não chama atenção pelo traço. Ou seja, é o problema tem, do Tem Sage. Alguns pontos Exato. Isso. Tem muita gente que toma preconceito até pelo traço. Na verdade, que... Muito pelo contrário, o traço se destaca tanto que o pessoal não quer ver. Exato. Eu queria deixar isso até mais pra frente, mas isso é um dos motivos, né? Por ele acabar sendo tão underdog assim, né? No mundo no mundo dos animes, né? Porque ele tem um traço tão diferente, mas tão diferente que realmente incomoda. Eu já vi muitas pessoas que eu indiquei pessoalmente. O cara fala, vou assistir esse negócio com esse traço lixo. Esse nariz de triângulo. Um abraço, Seiji. Esse cara feio, tudo é feio. Polígonos, cara. Polígonos. Polígonos everywhere. Essa cabeça torta, né? E talvez junte com o trauma da matemática, cara. Quiçá do ensino médio aí, que traumatiza muitas pessoas. E talvez tenha um psicológico aí por trás disso. Talvez não, quem sabe. Mas no final, o que eu digo aqui sobre o traço, né, que eu acho importante aqui explicar, acho que até antes de trazer a introdução da obra, que assim, o traço ele é muito importante pra compreender o que o autor quer passar, principalmente em sentimentos. Mas sentimentos e as situações, né, que o mangá tem. E a gente ainda não abordou um pouco a história, mas ele traz muitos momentos humanos, na verdade, dos personagens, né. Tem muita cena que, pelo olhar, por uma cara de frustração, por uma cara de desespero, se não fosse nesse traço um pouco cartunesco, não sei se... Não ia funcionar, ia ficar muito escrachado. Você não ia levar a sério aquela situação, você achar, sei lá, exagerado demais, entendeu? E algumas cenas, você precisa desse traço, que, por exemplo, os personagens estão em, sei lá, desespero puro. E, cara, o traço, ele é extremamente competente em te mostrar isso. Ele consegue explicar exatamente pra você aquele sentimento, entendeu? Então, essa explicação tá aí, moçada, pra você que baixou o cash, viu a capa e falou, será que vai? Será que não vai? Porque, não, no começo realmente é um pouco difícil, mas assim, pelo menos, eu vou dizer por mim, acredito que os outros programas também, você se acostuma com isso, tirando o Sage, acostuma, que não acostuma. Se acostuma, você se acostuma. Entendeu? Cara, cinco minutinhos encarando o Kaiji e você já tá assim, 100% pronto dentro daquele universo no maluco. No meu caso, ele continua incondodando, mas eu... Mas você aceita. Aceitei. Você aceita. Sim, sim. Óbvio, okay. Você não vai terminar ele falando, cara, que traço maravilhoso. Vale pela história. Eu, tipo, levei a história... Cara, o resto dele é assim, cara, porque incomodava. Isso é outro patamar aí que a gente vai falar já já. Bom, o Kaiji, ele é um mangá seinen, escrito e ilustrado por Nobuyuki Fukumoto e lançado na Young Magazine da editora Kodansha. Ele começou a ser lançado em 1996, ele teve um total de 49 volumes, eu não consegui achar o número exato de capítulos que ele teve, e esses 49 volumes são divididos em 4 séries, na verdade seriam tipo 4 grandes arcos, e o mangá teve o seu fim em 2009. Além disso, ele foi adaptado para um anime de 2 temporadas, de 26 episódios cada, que é a nossa base maior é ele. Exato. Né? Que a gente não... Sim, porque o mangá até nem foi traduzido por aqui, você não acha? O Scanlator que fez ele... Não, mas ele... você acha manga reader ali em inglês? Sim, inglês, você consegue ver. Sim. E essas 2 temporadas, cada uma delas compreende um arco do mangá. Então, um arco. Teoricamente, completaria com 4 temporadas de 26, a gente tem metade até agora adaptado. É realmente pelo que eu falei no começo do cast, né? O lance de ser bem underground, né? Não é um negócio que todo mundo vai gostar de primeira. Eu não falo que ele é tão underground, sabe por quê, Rods? Porque ele pode ser underground, eu digo assim, Brasil, ok. Mas ele foi tão bem visto que ele teve uma segunda temporada. Sim, sim, mas tudo bem. Eu acho que underground talvez não seria a palavra certa. Acho que ele foge do mainstream. Dog Days tem 2 temporadas, Mugi. Aí sim, ele foge do mainstream. Ele não é uma coisa comum, né? Ok, mas aí, nem beleza. Tudo, mas aí eu não uso esse argumento pra garantir. Não, mas assim, querendo ou não, Kaiji tá fora daquela lista, sei lá, você fala pro cara citar 20 títulos de mangá, nunca que Kaiji vai estar. Se o cara não viu, entendeu? É difícil você ouvir falar de Kaiji e não ter tido a experiência. Eu fazia muita piadinha do Kaiji, né? Quem viu Kaiji? Eu, o mangaká e o tradutor. E o tradutor. Só. E só. Mas apareceu aqui a galera do Projeto X agora. Olha aí. Bem, então falando dessa parte que é do anime, o anime ele foi dirigido por Yuzu Sato e produzido pelo estúdio Madhouse. Impressionante como a gente fala da Madhouse aqui, né? Né? Porra, selinho Madhouse de competência, hein, cara? Selinho Madhouse de competência. Se vira aí, panda. Bora, vai ter que inventar um sonzinho. Vai ter que achar um sonzinho. E as suas temporadas, elas foram lançadas em 2007 e 2011, respectivamente. um tempo, né, pequeno pra Madhouse. Intervalo. Abraço, Hajime no Ippo. Sim. É, na verdade, até normal, né, pra Madhouse. Mas a espera compensa. Vale, vale. Bem, uma coisa também, o mesmo diretor, ele produziu duas live actions, lançadas em 2009 e 2011, né? E eu só assisti a primeira live. A segunda com o tigre. Maneiro. É maneira, velho. Tipo... Não, mas é assim, esses dados aqui servem pra mostrar pra vocês, pessoal, o quanto a obra expandiu, né? Esse é mais ou menos certificado do que a obra tem ou não tem, entendeu? Quando a gente vê, ó, foi, tem tantos volumes, mas foi cancelado na metade, aí você já pensa no Mé, não sei o quê. Aqui não, você vê que é um negócio conciso, é um negócio que tem arcos fechados, né? Vocês ainda não. Quem não escutou ainda não tem muito. Não entendendo muito da história, mas vocês vão ver que é uma série assim que dá pra confiar. Não é aquela série que você vai, pega na mão dela, vai embora e, sei lá, tem um final triste, sabe? É o anime do Soul Eater. Você acredita nele, ele te leva no final, te dá um tapa na cara e fala: vai ler a porra do mangá, filha da puta. Nesse aqui não, em Kaiju e Trust. Mas, pulando aqui pros finalmente, né, eu vou falar um pouquinho aqui da sinopse, da história, né, o que que é Kaiji, o que que é essa bagunça, o que que é essa galera feia, né, então, vamos dar nomes aos quê? Aos bois. Aos bois. Aos bois. Jibou no fune, Espoir. Kaiji tachi no meiun o kaketa. O Kaiji, então, moçada, ele conta a história do rapaz do mesmo nome aqui da obra, né? O Itou Kaiji. Ele tem um problema de empregos por conta da recessão japonesa. Então ele tem essa dificuldade que o japonês médio aí tinha de achar emprego naquela época e tal. E por causa disso, ele acaba se jogando no que a gente chama de vida fácil aí, né? Não chega a ser a thug life, vida louca, mas eu diria, mas é a vida fácil. É o cara que curte um jogo de azar, é o cara que curte esse lado meio errado aí da força e tal, né? Era tido no Japão como vagabundo, né? É o vagabonde. Exatamente. Não tem fim. Não tem, né? É o Berserk que não tem fim. Ou é o vagabonde? Não, o vagabonde não tem no Brasil, eu acho. É, não tem fim no Brasil. Tudo bem, então tô certo ainda. Tá meio parcialmente. Certo. E com esse contexto do rapaz aí, a gente tem o começo da história, né? O Kaiji, bem no início do anime, ele recebe a visita de um cobrador, né? De um agente aí de uma empresa de agiotagem meio estranha, né? Agiotagem. Okay. Agiotagem, cara. Tá sendo. Ele tá chamado Endo, né? E ele vem cobrar uma dívida que, por acaso, nem é do Kaiji. É de um amigo do Kaiji que pediu pra ele ser o fiador da dívida e sumiu. E a bucha sobrou pro Kaiji. Cara, vocês fazem ideia que, tipo, se não tivesse esse amigo dele, não existiria o anime de Kaiji? Não, tudo bem, né? É um lance que se chama roteiro, história e, por favor. É. Tem que rolar, então, né, mano? Não, é que, tipo, eu tô falando que. Ele fala é como se fosse real, tá a ligado? A culpa não é dele. Não. Ele entra nessa história. Na verdade, a culpa é. Primeiro, ele assinou a porra do contrato de fiador. Ele aceitou ser fiador. É. Sim. E segundo, ele poderia muito bem viver uma vida mediana trabalhando e pagando em 12 anos, sabe? É. Ok. Sim. E a parada. Ele não queria um emprego que pagasse pouco pra ele e muito menos ficar 10 anos pagando a dívida. Então, quer dizer, isso. Ele não tava satisfeito com uma situação de vida, digamos assim. Okay, média okay, baixa, concordo, né? Concordo. Então, só pra contextualizar aqui mais ou menos vocês, assim, a dívida do Kaiji no começo, o que ele financiou pro camarada dele era 300 mil ienes, que mais ou menos que calculado pelo departamento financeiro do PXP dava... 3 mil dólares, mais ou menos. Olha aí, parabéns pro financeiro. Só que aí com os juros e as paradas loucas aí da agiotagem marota que acontecia, a dívida do cara subiu pra 3 milhões 850 mil ienes, que dava mais ou menos 100 mil reais, assim, se a gente convertesse do nada. Então, o cara era um vagabundo, tipo, não tinha emprego, não tinha nada, e toma uma dívida de 100 mil mangos do nada, assim. E a culpa é dele, é o que a gente comentou, né? Ele aceitou ser fiador pra um cara que ele não conhecia, né? Foi de boa vontade e... Tchananã. É, aí okay. O cara fala que ele pode pagar, tipo, se ele pagar um tanto pequeno por mês, ele paga em, sei lá, 11 anos, ele Sim. consegue pagar toda a dívida. Depois de saber dessa dívida aí, do nada que ele ganhou, o cobrador ainda faz uns cálculos, assim, mostrando assim, ó, cara, se você tiver uma vida normal e ganhar XXX, você vai demorar, sei lá, uns 30, 20 anos pra pagar essa parada. Era que 11, absurdo, mas tudo, né, bem. Você... É, 11, eu não lembro aqui de cor, porque faz muito tempinho. E só que é uma coisa que te segura, né, cara, imagina 11 anos de dívidas, né, cara, é uma coisa que, tipo, pô, estraga a realidade de qualquer pessoa, né? E dentro disso vem aí o diferencial do anime, né? Que é a proposta, a primeira proposta, né, do caso, né? O Kaiji, o anime de Kaiji, ele é muito baseado em apostas, em jogos. E escolhas, né? Principalmente escolhas. Escolhas, maneiro. Escolhas é uma palavra maneira. Desde o Mortal Kombat fazendo... Choose your destiny. Sendo importante. O que acontece com um personagem? Ele tem que escolher entre duas opções. Ter essa vida de trabalhar que nem um louco por 30 anos, não gastar tipo um centavo pra nada além do básico e conservar dinheiro pra pagar a dívida, ou então o agiota... Aceitar uma proposta muito maluca. O agiota Wendo, né? Ele oferece uma proposta louca, insana. Ele vai pra um lugar, um navio, que Espoaro. Vai acontecer jogos. Explorar, que vem de esperança, cara. O nome em mais francês. Maneiro de navio. E jogos de azar, no caso, né? E aí, o que acontece? O Kaiji aceita. Não, ele fala assim, olha, cara, se você for pra lá, você consegue pagar sua dívida e ainda sair, sei lá, com 10 milhões de ienes a mais, se você quiser. Sim, se você for bom. Se você for um cara bom. Que é basicamente um navio de apostas. É o que o cara explica por hora pro Kaiji. Isso. Ele não pode explicar mais. Um mérito aí de quão humana é a obra, assim, de manipulação de sentimento, né? Ele até dá uma brincadeira, tipo, ele finge ligações, fala ó, as vagas estão esgotando do navio, vamos ou não vamos, não sei o quê. Então, tem muito disso, assim, o Kaiji, ele é mais um daqueles que entram mais ou menos no gênero psicológico, assim, dos animes. Tem gente muito que gosta de falar psicológico. Isso. Né? Que é o caso do Code Geass, né, que tinha aquele xadrezinho de estratégia, não sei o quê, o Death Note, que era nananã, nananá, tal, tal. Ele não chega nesse extremo, assim, porque o próprio Kaiji, ele não é um sobre-humano, assim, ele não tem inteligência bolada divina. Ele é um cara normal que faz escolhas, e se elas dão certo ou não, as consequências aparecem na história. Uhum. Isso é uma coisa muito legal do anime. E é com esse resumo assim que começa a aventura dele, né? Essa aventura no submundo aí das apostas, do que acontece, das consequências. E uma, né, coisa muito importante, assim, que até é interessante citar, que falam pra ele, que é o seguinte: essa dívida, ela tem um juros absurdo. É um juros acima do juros legal. Mês, cara. É muito absurdo. Sim. E aí ele fala o seguinte: não, mas o que que eu... eles falam, mas se eu não pagar, não sei o quê, se eu for na justiça, quer dizer assim, primeiro, a justiça não ia cobrir, porque era um empréstimo... Primeiro, legal. Não, o empréstimo não era legal, né? O juros não era legal. A justiça não ia fazer ele nada. Aí ele falou assim, olha, você for na justiça, beleza, mas você tem uma irmã, não tem? Você tem uma mãe que trabalha. E aí, entendeu? Então ele recebeu uma ameaça, né? Ele recebeu uma ameaça. E depois, qualquer aposta, aposta ilegal, a justiça não cobre. Então, então você tá devendo dinheiro de aposta, dane-se, assim. Ninguém vai te ajudar por nada. Ninguém vai te ajudar. Você vai se virar com o cara. A justiça não tem mão nisso. Então, quer dizer, ele não tinha pra onde ir, entendeu? Ele não tinha. A família dele, pelo que ele falou, a irmã e a mãe trabalhavam pra se manter, então ele não tinha como pedir dinheiro pra ninguém. Se ele não pagasse, a família dele ia estar em risco, né? A mãe e a irmã, que não tinham nada a ver com isso. Então, assim, ele se vê impelido a aceitar. Ele não vê outra chance, né? Ele tem que aceitar essa proposta do cara e ir, assim, nas cegas, sem saber o que vai acontecer. E assim, só pra finalizar bem aqui essa parte da sinopse, dentro do navio e ao decorrer da série, vem o ponto X, né, da série do Kaiji, né? Que são os jogos de aposta. É como ele vai ganhar ou perder o dinheiro, né? E tudo que desenrola aí no decorrer da história. E legal que, assim, não são jogos normais, né? São jogos mexem com o seu psicológico. Cassino, por exemplo. Exato. Contar carta é pros fracos no Kaiji. Então, isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, ele poderia se manter em alguma coisa bem padrão de jogos. Como se o Mugata, o Rose, falou, conta carta, 21. Ele faz um cassino de 21, o cara conta carta, a gente tem aquele filme lá que tem o Kevin Spacey lá, que é, como que é? Quebrando a Banca. Mas, quebrando nesse caralho. Caso, o que que ele faz? É um filme bom, por sinal. Ele cria jogos diferentes. Ele pega, tipo, uma base, por exemplo, o primeiro jogo. O primeiro jogo é um Jokenpô totalmente diferente, com regras que... Do inferno. Não, é Jokenpô com Yu-Gi-Oh! É um Jokenpô com regras. Não é, com Yu-Gi-Oh! Você aposta estrela. Aposta estrela. Mas a gente vai explicar o Jokenpô em si? Não, agora não. Ele é um Jokenpô diferente. Então, quer dizer, ele muda as regras, ele muda o conceito por trás, então o raciocínio é totalmente diferente. E ele constrói, o autor, no caso, constrói de uma forma muito inteligente. Assim, todo o raciocínio e toda a questão de jogo, todas as vezes você fala, puta, é um jogo de azar, ele vai mostrar pra você que não é. Jogo de azar, sim, é só se você quiser. Se você quiser jogar pro ar e falar, que dane-se, vamos ver o que a sorte vai me trazer, você faz. Mas se não, mas não, entendeu? Você pode usar a estratégia, você pode usar o que você observa para poder entender como funciona e como que você vai estar trabalhando em cima. Basicamente assim, ou você pensa, porque só atacar não dá certo. Né, Mug? Tem que pensar. uma coisa muito legal, na verdade é coisa muito legal, porque a primeira coisa muito legal do anime de Kaiju é o narrador, toca aí. Porra, o narrador é sensacional. Mas a segunda coisa muito legal da história de Kaiju no geral é esse lance das escolhas, do quão humanas elas são, né, do que elas trazem ou não de benefício pro cara que tá tomando essa decisão ou não. Então é isso, é o que o Cabeça falou aí, nem tudo é aposta, na verdade quase nada é aposta, uhum. É tudo bem palpável no sangue frio, no cálculo, né, em decisão. E é por isso que eu volto aqui naquela tecla do traço do anime, porque, tá bom, incomoda um pouco, mas como que o cara ia conseguir transmitir tantos sentimentos aí sem um recurso legal aí que ele utilizou talvez no traço aí, né, que é de fazer um rosto de desespero, de indecisão, de dúvida, de tristeza, de agonia, angústia, sabe? É sentimentos, cara. Kaiji é sentimentos, olha que palavra maneira. Kaiji é sentimento, é o nome, subtítulo do cast, Kaiji é sentimento. Então, tá aí um pouco da historinha do Kaiji aí, do que vocês vão receber, um pouco, pra quem quiser arriscar ou não. A vida é feita de escolhas e apostas, galera. É isso aí, cara, e você escolhe ver ou não. E de coisas marcantes aí, que a gente pode lembrar aqui antes da gente entrar na zona de spoiler, né? Eu acho que o conhecimento do Kaiji, ele tem uma etapa muito interessante, que é você vencer esse preconceito, né? Uhum. Por ele ser um negócio muito mainstream, não é todo mundo que chega de uma vez, não é todo mundo que vai ficar sabendo. Eu mesmo, cara, não faço ideia de como eu conheci Kaiji. Apareceu, ele acordou, olha, e um dia tava lá. Uma coisa que eu tenho que falar de Kaiji, eu acho que é o moral da história que ele te coloca, falando que, tipo, por mais esperto, por mais inteligente que você seja, você nunca vai conseguir se dar bem em cima de coisas, em cima de jogos de azar. Você sempre vai ter, tipo, uma coisa... Eu acho pra que te puxar a perna. Eu acho que você podia terminar em você nunca vai se dar bem. Para aí. Tava tão legal. Você nunca vai se dar bem. Aí, o Mug deve ser um cara que jogando em qualquer jogo de azar sempre deve perder por excesso, tá ligado? O cara que tá ganhando, aí aposta mais e perde. Não, o Mug é o cara que vai acreditar em alguém. Vai chegar um cara, vai oferecer pra ele uma proposta absurda, ele vai aceitar e vai, sei lá, parar. Eu vou ser o Kaiji porque eu vou financiar o cara. Só que o Kaiji é inteligente. Sentiu. Segundo esse sentimento. Só. Nesse cara, momento eu me abstenho da continuação do podcast. Segundo esse sentimento. Zauado. Mas uma coisa que eu ia falar é que o Kaiji, se você quer uma história com um final feliz, o Kaiji não foi feito pra você, cara. Não. Você tem que ter estômago. Acima de spoiler tudo, já. Ó spoiler já. Cara, não, mas a vida é assim, né, cara? É assim, cara. E Kaiji ele é realista, vida, né? Ele é bem realista. Kaiji é sentimentos e vida. Ó que mais maneira ainda, velho. Você não pode querer o final feliz pra toda vez, né, velho? Com certeza. Entendeu? E no geral, o que atrai o Kaiji a mais? Né? Além do narrador, olha, muito sinistro. É assim, comigo foi... O Rods não sabe de onde veio o Kaiji, mas eu sei. Como eu experimentei Kaiji, foi o seguinte. Tipo, eu falei assim, eu cheguei um domingo de manhã e falei, cara, eu vou assistir uma coisa diferente que eu nunca vi. Aí eu fui num site para baixar animes e botei, tipo, na lista de nomes e escolhi Kaiji, me chamou atenção por ser, tipo, um nome curto. Eu cliquei, li a sinopse e falei, ah, vamos. Aí você baixa, você assiste o primeiro episódio, se chama a sua atenção, pô, uma proposta também diferente, você vai ver jogos. No segundo episódio, ele já te dá uma quebra que você não acredita. Você já dá um tapa na sua cara. Porque, assim, você tá acostumado, no geral, principalmente quando tem jogos, esportes, esse tipo de coisa, a você tentar prever o resultado. É muito comum você Sim. pegar animes de esporte, esse tipo de coisa, você fala, puta, agora eu acho que esse cara vai perder, esse cara vai se dar bem, não sei o quê. O Kaiji é imprevisível, você não consegue saber o que vai acontecer. Tanto você que só durante sabe que os o jogos, vai se fuder. Durante as coisas que acontecem... Não, no começo nem isso, né? Porque no começo você pensa, não, ele é o protagonista, ele vai ter que se dar bem de algum jeito. O poder do protagonista tá aí. Aí, cara, no segundo episódio... Espera, né? No segundo episódio, ele te deixa numa situação que você falou, cara, vai acabar no 3. Ele não tem como... Acabou, né? Morto pela máfia. Sério, não tem. E aí você vai querendo ver, porra, cara, o que vai acontecer? E ele vai te... Ele te dá soluções, primeiro, que você não imagina, ele sempre te surpreende. A solução, ela é sempre assim... Ela é inteligente, ela não é um... Assim, são... Tem um outro Deus Ex Machina... que acontece, mas que no geral é uma coisa que tá ali e ele só sabe usar de uma forma inteligente pra você. E ele vai te prendendo, cara, porque assim, as resoluções são muito inteligentes e as situações, toda vez que você parar a pessoa, você fala, cara, não tem como ele sair dessa. Cara, isso é uma coisa muito maneira, cara. Sabe uma coisa que eu gostava muito durante o anime? Tentar prever ou tomar uma decisão do que ele poderia fazer. Porque as situações, tudo bem, são fictícias e tudo mais, mas é bem palpado no real, entendeu? Ele te dá as regras do jogo e fala, ó, filhão, se vira aí, cara. E aí, o que você vai fazer? Exatamente. Vai acabar pelado na sala? Vai... vai fazer o quê, maluco? E isso é muito maneiro, né, da história, né? Ela mexe muito com essa parte. A gente vai bater cada vez mais nessa treca de escolha, de decisão, porque é o X, né, do Kaiji, né? É o X do Projeto X de Kaiji. Olha aí, cara. É escolhas, né, cara? Kaiji é escolhas, sentimentos e vida. Cara, sabe por que eu acho que o Kaiji, ele tem que ter esse traço rústico? Rústico? Vamos lá. Rústico. Rústico. Caraca, olha aí, porque cara, se ele fosse, tipo, que nem, tipo, anime normal, ia dar merda. Se ele fosse um shoujo. Se ele fosse um shoujo. Não, sabe por quê? Ele é um anime que praticamente não tem mulher. Só tem, por tipo, motivos óbvios. Óbvios. Mas aí, imagina se ele não tivesse um traço comum. Ia cair Fujoji fazendo, tipo, coisas insanas em cima disso, cara. What? Nossa. Já, ó, graças, deve ter. Graças a Deus. Deve ter. Caralho, algum lugar. Todo episódio. Mas todo episódio de anime, de qualquer coisa, peixe especial, uma das minas que fica fazendo yaoi da vida inteira. Então, velho. Cara, então é esse, cara. Vocês têm que aprender a usar recursos pra fugir disso, cara. Vocês têm que. Safe search. Mas como? A gente tem a Drilla aqui. Depois que acabar essa gravação, eu vou ensinar vocês a bloquear o yaoi do PC de vocês. Olha aí, sempre, cara. Olha aí, esse tutorial vai estar na postagem, tá? Pra vocês que estão na mesma situação que a gente. Não, mas então... Eu escolho se eu posto ou não, olha aí. Ó, a escolha é sua, não deixa as pessoas escolherem por você. Não, mas tirando assim, vamos assim, lapidar o comentário do Mugi. O que ele falou Não. Vou traduzir esse monte de opa, calma aí. É assim, o Kaiji, ele não tem a preocupação de te apresentar uma estética atraente. Ele não precisa que você simpatize com os personagens pela estética, o que é algo muito comum. Que apesar de você falar, ah não, eu não ligo pra isso, eu não assisto anime porque tal personagem, mas não, a estética ela te atrai. A gente falou com em certeza. Rainbow, eu não sei se foi pro cast ou não, mas o Rainbow, ele tinha uma característica que os vilões, eles eram feios esteticamente, que é pra você ter a repulsa e você já saber mais ou menos quem esse cara é. Tipo, a personalidade dele estava expressa na aparência física dele. É questão de empatia, né, cabeça? Você gera, você tem esse vínculo visual, qualquer coisa, entendeu? As coisas atraem ou não. E essa é uma maneira de você, talvez, diferenciar ou não, né? No Kaiji, não. Todo mundo é muito igual, todo mundo é muito parecido, assim. É um ou outro cara que é um pouco distoante, né? Mas é isso é uma característica, isso depois é. Porque, assim, uma tecla que ele vai bater sempre pra você é o ser humano... Eles são iguais, eles não... Assim, não existe ser humanos diferentes do ponto de vista, assim... não existe ninguém que é 100% altruísta, o cara que é bom de verdade, assim... E o ser humano é ruim. O ser humano... É aquilo que o Mugi falou. Ou você trai, ou você é traído. Ou você mata, ou você morre. Entendeu? Isso é um conceito. Ou você engana, ou você é enganado. Por aí vai. O Kaiji, a todo momento, é isso. O ser humano, quando ele é colocado em certas situações, ele não é bom. Entendeu? Ele certo. Até faz uma comparação com animais, se não me engano, que ele fala que a diferença é que o ser humano tem o remorso depois que faz, entendeu? Isso. Cara, é sensacional. Uma coisa que a gente falou aqui das escolhas, mas outras coisas que o Kaiji tem bastante, pra quem ainda tá na curiosidade se vai assistir ou não, são pensamentos aí, coisa que pode mudar um pouco a percepção da vida do cara que assiste até, sabe? Isso é legal. Realmente, muitas vezes, como... tá acontecendo muita coisa, por exemplo, na cabeça do Kaiji, a gente fica escutando só o pensamento dele. E tudo acontece dentro da cabeça dele. Não, ele não fala com o pessoal, ele não quer interagir com eles. Você... Às você vezes é o narrador que tá falando pra às você. Às vezes que é o narrador que tá falando com você. A maioria das vezes, é o narrador te mostrando os sentimentos do Kaiji e aquela situação. Mas assim, uma coisa que cara, vou dar assim, uma reflexão, que não é um spoiler, mas é uma reflexão. Tem uma situação em que o cara fala, gente, isso é absurdo o que vocês estão fazendo, isso é inumano, isso é um absurdo e tal. Aí o Kaiji fala, mas assim, 90% da nossa vida, a gente não pensa nos outros. A gente sabe que tem gente morrendo, tem gente passando fome, sabe, tem gente em dificuldade e você não vai pensar por eles. Quantas vezes você passa na rua por alguém, alguém pedindo dinheiro e você não dá, entendeu? Então, quer dizer, Exatamente. É individualismo, né? Individualismo. É, os seres humanos, apesar de ele até falar, apesar de eles terem as relações entre eles, eles andam em estradas próprias. Você não vai mudar a sua vida e você não vai se ferrar por causa do outro cara. Se tiver numa balança entre você ou ele, você vai escolher você, obviamente, entendeu? E aí você, quando ele estende esse conceito pra uma situação absurda, você fala, nossa, cara, que absurdo eles estão fazendo isso. Mas quando você volta pras coisas pequenas, você vê que você é assim também, entendeu? Então, dá aquele vazio, aquele aperto no peito, você fala, puta, olha, eu fiz isso já, de uma maneira, obviamente, não na mesma gravidade, mas eu já fiz isso. Kaiji é realidade. Kaiji é realidade. Idade, nariz, vida, sentimentos. Eu já esqueci a lista inteira. Uma coisa que o Kaiji faz também é criticar muito o sistema, né? E muito o sistema japonês, porque, queira ou não, o sistema japonês lá no Japão, como funciona a sociedade. Como que lá... é, Panda? O sistema é foda, irmão. O sistema é foda. Sistema é foda. O sistema social japonês, ele impõe muita pressão na população, né? Então você tem que viver para aquilo, você tem que sempre tentar alcançar aquele máximo, então ele te impõe aquela pressão, porque ou você é, ou você é um nada, entendeu? Ou você é alguma coisa, você é um nada. Exatamente. Não, se você não tem dinheiro, não vale a pena você viver, porque a não sua vale. Vida... É assim, ele fala, muitas pessoas dinheiro. Falam que a vida não vale dinheiro, mas você passa a sua vida inteira buscando dinheiro, buscando realização difícil, profissional, né? Que vai voltar em dinheiro. Complicada. Então você fala, pô, será que vai, ele joga pra você, será que vale a pena você viver uma vida medíocre, onde você não vai ter dinheiro, você vai passar dificuldade? Se te der uma chance, fala, ó, você vai apostar a sua vida nisso, você vai ou não? Óbvio, assim, a escolha que eles falam pra você, você tem que ir, senão você vai ser você vai ser um merda, você vai ser nada, entendeu? Você vai ser nada, você vai ser um lixo da sociedade. E essa é a maneira, né, da visão geral, da oportunidade de experiência que Kaiji traz, né, pra quem quer assistir, né? E isso é muito legal, cara. Então, no geral, é isso aí, moçada. A gente daqui fez a listinha, né? Kaiji é vida, é sentimento. Mas, é nariz. Nariz é mentira, é realidade. E é narrador. Mas, é narrador, é Japão. Mas, no geral, é isso que a gente queria trazer aqui pra quem tá nessa curiosidade, assim. Ó, vão na fé, galera. Assistam esse Kaiji. É um negócio, assim, divisor de águas. É o que a gente falou, sai do mainstream. É um negócio que vai ser muito diferente. Vai agregar uma experiência, meu, sensacional pra quem vai assistir. Eu não diria divisor de águas, né? Porque... Ih, olha aí. Ah, cara, pô, não, não ajuda. Não. Uh-huh. Eu não digo divisor de águas porque, de uma forma geral, tipo, ah, legal, ele faz tudo isso e tal, mas tem mais anime também que faz isso, entendeu? Sim, sim. Mas tipo, ele tem um mérito, cara. Não técnico, não só de animação, não, de audiovisual, tudo bem. Pra mim, toda essa parte técnica funciona. Mas eu digo de ensinamento de vida, assim, claro, assim, escancarado até como posso dizer? Não é icônico, é quando você... Figurativo, entendeu? Até figurativo. Você pega aquela situação, distorce ao máximo, assim, mas no final, ele tá querendo te dar uma lição daquele tipo de sentimento, de egoísmo, não sei, de lição. Entendeu? Uhum. Panda tá chorando? Tá chorando, você emocionou ele, cara. Pô, cara, tá fazendo o que mais fazem nesse anime, que é chorar. Caraca, velho. Você realmente tá chorando? Não, caraca, não. É muito sentimento. Mas é isso aí. Então é com lágrimas de panda que a gente aqui vai acabar a sessão sem spoilers. Calma, posso falar? Rapidinho. O Cabeça quer dar um recado final? É, dá um recado. Eu acho que é assim, primeiro, se você tem alguma dúvida com relação a Kaiji, se você se interessou por alguma coisa que a gente falou aqui, vai atrás. A gente não consegue dar na área sem spoilers um décimo do que é o anime, porque senão a gente estraga a experiência. Exato. O que é outra coisa, se você não viu, não vai pra área de spoiler, porque assim... estraga completamente a experiência. Total, se você total. Sabe o resultado, toda a construção e toda a emoção... Principalmente aqui, né, que é aposta e resultado. É, então, se você sabe um resultado de uma partida, de um jogo, já vai mudar a sua experiência. Então, assim, se você tem interesse, qualquer interesse em ver, e não viu ainda, não vai, entendeu? Mais do que qualquer outro cast que a gente já falou até aqui. Mas a escolha é sua. A escolha é de vocês. Sempre, porque Kaiji é a escolha. A escolha é de vocês. A escolha é sempre de vocês. Não deixe os outros falarem pra você o que você tem que fazer. Então agora desce a cortina e rola a música. 3 Zawas. Panda... Ao toque de 3 Zawas. Zawas, Zawas. Então rola a Zawas. Zawas, Zawas. então aqui da área de spoilers, né, moçada? Aqui agora só tem guerreiro e veterano que venceu a vida, fez as escolhas certas e tá aí, sobrevivendo. Intacto. E isso é uma frase maneira pra Kaiji, né, cara? Sobrevivendo. Não, mas é, o Rods, a questão de sobrevivência... É até como ele é conhecido nos Estados Unidos. Ele é conhecido como Ultimate Survivor Kaiji. Tipo, ele é o sobrevivente definitivo. Ele é o único cara que conseguiu sobreviver, vamos botar aí entre aspas, né? Uhum. A tudo que foi jogado na frente dele. O Kaiji é aquele aqui, mano, que você chega se você chega pra comentar, você fala, e aí, cara, tudo bem? É o cara, sobrevivendo aí. Sobrevivendo. É o Kaiji. Aqui no Brasil, ele chegaria com o título tipo de Joseph Kaiji. Joseph Kaiji. Foi quase boa, piada. Mas foi então. Ficou, falta. Treina mais. Falta força de vontade, mano. Mas e, no geral, bom, aqui a gente não precisa se segurar, né, moçada? Então aí, o que choca mais, além das escolhas, né? Tem muito momento, porra, marcante demais nessa história. Kaiji é cheio de tirar a cadeira também, né? Quando você acha que vai dar tudo certo, ele vem e bota a janela aberta e derruba o maluco, escada de vidro. Não, olha, eu acho que assim, nossa, mais do que o final da primeira temporada. O final da primeira temporada, eu fiquei o tempo todo assim, não vai acontecer. Não vai, óbvio que não vai acontecer. Cara, não, não, ele não vai perder quatro. Não vai acontecer. Não vai. Cara, e a hora que acontece, você para. Você não acredita, assim. Você fala, é sério? Não, cadê é um final merda, né, cara? Porque ele acaba fudido, sem orelha, sem dedo, sem no dinheiro, carro, chorando, tipo, merda, sem tudo, dinheiro. Tudo que ele fez até ali cai por terra. Ele fica do mesmo jeito que ele entrou. Porque a dívida dele na verdade é zoada. É zoado. Fisicamente é pior, né? Porque ele tá zoado fisicamente, tem a dívida dele que é absurda ainda e não conseguiu mais uma vez dele. Por consequência de uma ação. Então foi uma escolha dele. Foi, tudo. Talvez tudo. Não foi nem. Não no quesito de ganância, né? Foi talvez um pouco de ego, de raiva, né? De frustração. Mas ainda assim, uma escolha dele, né, cara? É o orgulho dele, né? O orgulho é aquilo que o como que é? O Tanogawa falou pra ele. É o seu orgulho, né? Você tem um orgulho aí e isso vai acabar dando merda pra você. E foi o orgulho dele. Né, porque ele poderia ter ido embora a qualquer momento. Ele tava assim, chega um ponto que ele pode ir embora. Tá ali, ele tá com dinheiro suficiente pra recomeçar, sim, sobrar um pouco ainda. Mas ele fala que não, que ele quer conseguir, ele quer se vingar e ele maneiro, acaba sendo, cara, seduzido por mais dinheiro, né? Por uma chance de ter um dinheiro imaginável e dá errado. Esse final de temporada aí, cara, é um divisor de água, assim. Eu assisti a primeira temporada avulsa, né, antes de sair a segunda, e fiquei nessa lacuna. Caraca, velho, que vida de merda, a vida é assim, não é? Cara, porque é difícil, né, cara? Acaba tudo, né? Eu acho uma coisa legal de Kaiji é ver que, às vezes, o Kaiji é o único que tem aquela coisa que, tipo, pensar um pouco no próximo. Mas é por pouco tempo também. Porque logo ele vê que o próximo... É um cara que quer passar a perna nele. Também. Mas tem o pensar e o não pensar também. Porque, querendo ou não, cara, ele tá num ambiente totalmente hostil, né, cara? Ele tá ali no meio de devedores, da galera dos fudidos aí do Japão, né, cara? Então, tipo, imagina esse tipo de pessoa. Outra coisa além do final aí... São os jogos, né? No geral, aí essa viagem entre os vários jogos é uma coisa muito legal, né? Porque você fica, qual que vai ser o próximo jogo? O que que eles vão fazer? O que que não vão fazer, né? Eu acho que eu tenho até aqui uma lista aqui, né? Dos jogos, né? A gente teve o Joaquim Pô Restrito, né? Joaquim Pô Restrito. Que tinha estrelinhas e tudo mais. Muito maneiro o jogo, né? Porque era muito Yu-Gi-Oh! De escolha. E aí mostrava quem era bom, quem não era, eu né? Eu uso a minha pedra em modo de defesa. Não, é um jogo bem carismático, né? Pro começo da série. Não, e tem toda uma estratégia por trás, né? Não é só um você jogo. Tem que saber quantas cartas você tá não, usando. O melhor é o seguinte, você acredita, assim, você, telespectador, você vê aquilo como vai ser uma sorte. A hora que ele coloca todas as possibilidades de estratégia, você fala, cara, eu tava fudido na situação. Eu ia ser aquele primeiro maluco que perdeu 3 cartas com 4 segundos lá, perdeu as 3 estrelas. Exatamente. Porque, pô, eu nunca ia pensar em tipo, manipular o número de cartas e probabilidades e achar um cara, tipo, achar um cara que tenha X estrelas e tenha jogado uma pedra, um papel. Cara, aquilo é genial, assim, você não pensa, entendeu? E é algo, assim, que você, é possível. Não é uma coisa absurda, uma leitura de mente, o cara sobre-humano, sim, como o Rod falou, a questão até do cara que é um gênio, não, assim... Ele tem uma leitura de toda essa situação. É necessidade, né, cara? Necessidade faz vontade. Tem um pouco raciocínio rápido também. Sim. E improvisa, né? Tem toda essa questão de... E sim. Tem a talento. Você enganar talento, o cara, dedicação, talento. Treino. Ô, louco, meu. Mas aí da gente sai desse Jokenpo aí e vai pra aquele jogo de cruzar, né? Eu não lembro agora literalmente o nome. É Brave Man Road, eu acho. É o caminho do homem. Caminho dos homens bravos. Muito homens maneiro. Bravos. Então. que eles atravessarem as pontes, né? Na verdade, eles fazem pela escolha, né? O cara escolhe ir ou não, ele escolhe... Não, mas o primeiro tem você empurrar. O primeiro empurra. Tem a desvantagem, o primeiro, porque os titãs podem empurrar ele e tudo mais. Mas então, Odin, ele não é um jogo... Mas tem a competição. Odin, ele não é um jogo pra eles, é pros caras que estão assistindo. Sim. Pro caras que estão assistindo é um jogo, eles apostaram, fizeram toda aquela almoaça. Aquilo, então, é um jogo, mas eles, teoricamente, assim, realmente, como você falou, a segunda parte que é daquela ponte que ninguém se joga, ninguém empurra ninguém, aquilo pra eles é só conseguir. Pro resto é um jogo, eles estão vendo aquilo apostando em cima do cara, quem que ele acha que vai conseguir, estão rindo quem com aquilo, vai cair primeiro. E isso é uma coisa que a gente não podia falar na área de spoilers free, né, que é a galera que financia essa merda, você financia essa merda. Isso é uma puta crítica, a coisa que a gente já viu por aí, mas isso aí é o quê? É uma distorção da sociedade do espetáculo que a gente vive hoje. Alguém viu aquele Gigantes de Aço, aquele filme do Hugh Jackman do boxe? Alguém viu? Claro, boxe. Ele segue, qual que é a história mais ou menos do filme? Os seres humanos não aguentavam mais o limite da violência humana. Então, quer dizer, pô, uma luta de MMA não era o suficiente. Eles precisavam de, tipo, pessoas arrancando o braço de pessoas. E aí veio os robôs. E mais ou menos o Kaid, mais ou menos isso. São pessoas que têm tanto dinheiro e já viram tanta coisa que eles, tipo, qualquer outra atração, qualquer outro entretenimento do mundo real não é bom o suficiente pra eles. É chato, de algo a mais. Cara. Que asqueroso, né, cara, a parada dessa. Só que sempre quando você cai pra um lado desse, é merda. Fato. Não, O Ryodo mesmo fala quando ele tá jogando, quando ele tá falando com o Kaiji, que, pô, com a idade que ele tem, tudo que ele já viu na vida, hoje não tem mais graça. Então ele tem que criar novos entretenimentos pra ele ter alguma coisa que dê o prazer dele assistir. Porque o resto, o que tem hoje no mundo já é chato. Mas aí, continuando os jogos aí, a gente teve o Ecard, né? Que é um jogo muito maneiro esse de estratégia. Esse é muito maneiro. Esse é muito foda. Puta, velho. A gente tem que jogar, inclusive com o aparelho. Não, com o aparelho na orelha. Comprei 3 aí. Comprei 3 na promoção. Quantos milímetros? E é bem legal, o resultado é muito legal, mas mais legal ainda é o final da temporada, né? Que é o joguinho do Kaiji lá improvisado, na caixinha de lenço. Cara, se fodeu boa. E dá ruim, deu ruim. Deu ruim. Aí entra de novo naquela história, o cara já viu tanta coisa, que ele meio que já se preveniu a essa ideia. Não, ali você vê um cara, nessa hora você toma um susto, porque assim, ele é um cara que ele, como o Jim falou, ele tá preparado pra tudo com relação a jogos e trapaça e não sei o que lá. Cara, assim, é inacreditável o que acontece. Você vê que, tipo, o tempo todo o Kaid não tinha chance nenhuma. Não, com certeza. Em nenhum momento. É a esperança, sabe? Aquele fio de esperança que todo o narrador. Ah, oh, será? De esperança só o nome do navio. E olha lá. E ele partiu, né? Foi embora. Porque, cara, partiu. Nada. Partiu. Pro cara, negro nevoeiro. É muito pesado esse final, porque ele termina. Cara, é pior do que quando a gente vê Rainbow. O Rainbow ainda termina mais ou menos bem, né? Razoavelmente bem. Kaid, nada. Kaid, ele te deixa, cara, no limbo, velho. Bad trip, velho. Eu acho que o final do Kaid é o Kaid virando esse cara. Será, velho? Ele vai virar o velho dos joguinhos. Ele vira o velho dos joguinhos. Quer joguinho. Quer joguinho. Porque na real, o Kaid sim vai ter bagagem pra estar preparado pra tudo. Cara, e o velhinho do joguinho tem a relação, cara. Porque é uma relação achada da sociedade. Porque você pega um velhinho comum, a velhinha comum principalmente, elas estão lá no bingo, curtindo o jogo. Não, é o cara da dama. Vai tentar, pega qualquer praça e vai tentar jogar dama com o senhorzinho. Você toma um puta cacete, velho. Você nunca vai ganhar no senhorzinho na dama. Essa galera não tá de brincadeira não, cara. Eles estão na experiência, eles têm a experiência do jogo. Você acha? Mas aí, finalizando os jogos, a gente tem a segunda temporada também, né, que teve apenas 2 jogos por uma má escolha, talvez. O Shinshiro lá do debaixo da terra, que é muito legal, cara. Acho que é Underground Shinshiro, que é genial. O desfecho é um tapa na cara muito legal, né, cara, do gordão, ó. Não, e assim, é de novo demais, aquela coisa, cara. Você fala, cara, como que ele vai sair dessa? Tipo, não tem jeito. Ele te dá uma virada fantástica, velho. Essa do Shinshiro, eu não adivinhava nem fodendo. Não, cara, tinha como. Não, não. Cara, você não tinha... Porque, não, aí já, na segunda temporada, a gente já tem aquela situação que sabe que o Kaide sempre vai se ferrar. Então a gente tá esperando ele se ferrar. Você sempre tá falando, puta, entendeu? Será que é nessa jogada ou na próxima que ele se fode? É sempre assim, porque você já, a esperança já acabou vir. Na primeira. Já foi embora com o navio. Já foi. Você já percebeu que o Kaide não tem o poder do protagonista. E naquela situação ainda do Shinshiro, que ele tá preso, ele tá, tipo, não tem condição. Cara, você não... Sabe? É claustrofóbico, né, cara? A galera ficando doente, é sem esperança alguma, né? Não, é merda. De novo, é um monte de merda. E ele tá ali por culpa dele, né? Tipo, ele cavou aquilo e ele tem que sair dali pra, tipo, tentar dar uma virada, ir atrás do cara e não sei o quê. Bela analogia, cabeça. Ele cavou aquilo. Olha aí, eu também ele achei, cavou, eu também achei. Você viu? E fechando aí, a gente tem o Pachinko, né, velho? O Bog. O Bog, cara, da lama lá, né, velho? Caraca, velho. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que em anime eu nunca fiquei tão tenso por tantos episódios como na parte do Pachinko. E cara, arrasta nossa, muito, absurdo, cara. Demora não, mais que uma temporada de Pachinko. É. O Pachinko é mais da metade do bagulho. Caraca, não, velho. E ainda assim, pra mim, eu ainda considero porque, cara, ele consegue, tipo, fazer aquilo evoluir. Aquilo tá evoluindo. Aquilo é demorado. É um processo. Ele não tá só te enrolando. Ele vai, ele vai te mostrando cada alavanca do Pachinko. Aí aquela alavanca levanta, aí o cara usou a água da Sabesp pra virar o prédio. Prédio. Caraca, velho. Não, é inacreditável. Se você fica um episódio... Esse eu vi, infelizmente, eu vi saindo semanal. Foi uma merda. Somos dois. Porque aí, tipo, o episódio inteiro passa. Eu esperei terminar. Não, eu assisti semanal também. Você fez bending. Porque, tipo, às vezes você tá vendo episódio... É que a primeira temporada, cara, nos jogos já são eu pensei, essa porra já é demorada. Eu vou ter que ficar esperando semana toda, vou esperar terminar. Não, às vezes você vê, tipo, o episódio todo. Todo episódio é pra bolinha passar por um buraco. Aí ela passa por um buraco, aí vem o narrador. Será que o Kaide vai conseguir? Será o raio de esperança? Será a lama, o demônio, não sei o que, acaba. Aí você filha aí da... Aí o Pachinko vira o capeta e... Isso é uma coisa maneira do Kaide, são as analogias, né? É, ele tem metáforas do nada, do vinha vendaval, cenas de foras muito épicas. Não, eu achei legal essa parte do Pachinko, uma coisa que me lembrou um pouco até aquele filme que também tem cassino. Qual que é esse? Puta... O nome. Ele vai falar o que eu acabei Royale. De falar. É, não. É, 11 Homens e um Segredo, porque, tipo, sim, o que sim, acontece, sim, tem aquele negócio dele observar, ele vai lá no cassino Ninja só pra Gaiden observar, tal, se olha. Não, e essa parte do Pachinko, ela é toda bem 11 Homens e um Segredo, porque, tipo, o plano acontece, ele vai se desvendando aos poucos, as coisas poucos não dão do jeito que o cara quer, assim... O ponto do jogo, eles não têm mais o que fazer. Eles só têm que acreditar. É acreditar que vai funcionar. A preparação tá tudo antes. Exato, já foi. Já foi. O que acontecer de errado agora, cara, você tem que acreditar. Fudeu. Não, e essa segunda temporada, você também não sabe o que vai acontecer, porque, cara, você não acredita que ele vai se dar bem. Tipo, a todo momento você fala, cara, não vai dar certo. Não, óbvio que não vai dar certo. Olha lá, vai cair todas as bolinhas tudo, e vai perder. Aí no final, eu não sei, a gente pode falar o final? Agora? Pode? Pode. Momento de spoiler. Aí no final, quando ele consegue, você fala, porra, é isso, cara, acabou. Ele conseguiu. Ele vai. Aí você tem a... Aí, cara, aí ele te traz de volta. Depois de 2 meses, puta, você respira. Aí depois de toda essa agonia, o cara conseguiu, salvou a família do outro cara, fez tudo. O que acontece? É o jurídico. Aí é com o jurídico. O Kaide acabou gastando todo o resto do dinheiro em Pachinko. Não, ele assinou o contrato com o maluco de, sei lá, de ter tantos por cento por minuto e ele ficou sem grana nenhuma, velho. O cara dá um golpe nele, né, velho? O cara que tava com ele lá sofrendo tem as moral de dar um golpe nele. Cara, puta, cara, inacreditável. Isso. Mostrando realidade. Que você não deve confiar em ninguém. Não, e o Endo, Kaiji, ele fala é realidade. Isso. O Endo, desde o começo, ele fala, ele acha que eu sou um cara legal, que eu sou amigo dele, eu não sou. Ali o Endo tá querendo limpar dele. Ainda sim, consegue ser com se ele bolada. Não consegue, ele tá fudido, mas né? O Kaiji sempre se fode por causa disso, velho. Ele sempre confia em alguém e alguém passa a perna nele. Mas é o que eu falei. É o que eu falei nesse cast, tipo, o Kaide, ele é o único naquele mundo que às vezes ele tem aquela sensação de quero, de vou... Sentimento altruísta, né? É, altruísta, vou confiar no próximo. Só que, das duas uma, ou ele fala assim, não vou fazer essa cagada, não vou confiar nesse cara, ou ele se fode, fato. É. Mas nos jogos são as coisas bem legais, né, cara? Não, é, o jogo, cara, tem a questão assim, principalmente o jogo do Icard, né? Que na minha cabeça era jogo do rei, por alguma razão. Cara, ele tem um terror psicológico inacreditável, assim. Porque é, você, é aquela brincadeira, você começa a tentar ler o movimento do cara e você entra tipo num ciclo infinito. Puta, mas e se ele jogar isso? Não, acho que ele vai jogar isso. Não, e é legal por causa do ciclo, né? Porque você tem toda uma patente que vai ganhando cada vez mais, mas o escravo lá consegue... É, o escravo era o cidadão que conseguia se revoltar. Não, é o escravo. O escravo se revolta... não tem nada a perder. Perder, aí, cara. É o João Ninguém que não tem nada a perder. É muito maneiro essa analogia, né, cara? Eu lembro de um jogo que eu jogava, que era o Marechal. Você tinha altas patentes e no final o espanhol, o Marechal, que era o 10, que ganhava de quase todo mundo, perdia pro espião, que era 1. E esse jogo chama-se Combate. Combate, olha aí. É, Combate. Ah, então eu errei. É, exatamente, mas era da hora, eu tinha. Maneiro, hein? A primeira coisa quando ele fala, quando ele dá essa explicação que o Panda falou, que o escravo é um João Ninguém que pode se revoltar e derrubar o rei, eu ia falar Sawamura. Como que é o nome do maluco? Tamogawa? Não. Tonegawa. Então, Tonegawa, aí, quando o Tonegawa lembra. Tá explicando pra ele, ele fala, ó, mas isso aqui é só no jogo. Um lixo, um escravo, que seria no caso Kaide, nunca vai conseguir se revoltar contra o rei. Ele nunca vai conseguir fazer nada, né? Aí no final, quando ele ganha o jogo, você fala, porra, tá aí a metáfora, né? Ele ganha com o escravo, não sei quem, que deu a volta e derrubou o rei. Só que, na verdade, esse cara não é o rei. O rei é o que vem depois, e ele realmente não consegue. O Kaide não conseguiu fazer nada contra o rei. Então, quer dizer assim, ele achou que ele conseguia igualar, mas ele tá num nível totalmente diferente, né, velho? Exatamente. De raciocínio e zoeira. Porque você acredita no cara, você acredita que ele vai conseguir. Pô, você fala, pô, ele já passou por tudo. Ele faz um plano infalível daquele jogo do sorteio. Pô, o cara pensa em, tipo, tudo. Você tá acreditando, pô, ele vai levar os 100 milhões pra casa, velho. Quando você tem uma virada, que você descobre que ele não tinha chance nenhuma. E o cara sai, tipo, sem quatro dedos, a orelha e dinheiro, velho. Porra, nossa. Triste, destrói. Uma outra parada do Kaide que, assim, me chamou muita atenção foi, assim, como ele consegue ser violento sem ser violento. Sim, boa. Porque, assim, ser violento sem ser gore. É, mais pra isso. O Rainbow, ele é bem mais gore. Você vê, o Rainbow, ele é bem mais pesado visualmente pra você. Você tem cenas muito fortes em Rainbow. Tanto que ele parece aquela imagenzinha com 18 anos. Não assista essa porra. Você vai ficar traumatizado. As cenas grave, realizadas nesse... foram, são extremamente importantes pra mostrar a época e o local. Nesse caso... É que, assim, o terror do Kaiji é um terror mais psicológico do que físico, né? Na boa. Série. Não, e quando vai pro físico, ele é de um absurdo que mesmo sem te mostrar, cara, aquilo vira o seu estômago, velho. Não, vira. O cara teve você que se ajoelhar na chapa quente. Porra, então, exatamente. Nossa, assim, você não vê a conclusão daquilo, você cruel, não vê o gore, velho. Você não vê sangue. Mas, cara, você imaginar que aquilo tá acontecendo, o Kaide cortou a própria orelha, cara. Você fala, puta que eu pariu, velho. Sabe, é inacreditável. E assim, e o cara tá se divertindo. É o ponto em que o ser humano consegue chegar, entendeu? E isso revolta você, porque é construído de uma forma que, cara, você acredita. Aquilo pode, obviamente, acontecer em algum lugar, a Somália da vida. Sabe, tipo, sei lá, briga de seres humanos, igual tem briga de galo. Porra, sabe, chega a ser revoltante nesse ponto. É muito, sim, é muito forte. No geral, a brincadeira do Kai é bem positiva, né? A curva que ele sai é bem legal. E a impressão que fica é de um anime bem, bem interessante, né? Bem distoante do que a gente tá acostumado e tal. E é com isso aí que a gente vai fechando o cast por hora. O que eu acho maneiro de Kaide, assim, é que nem eu falei, o começo, ele, você fica meio, se sente meio desconfortável com o traço, mas depois que você vê uns dois episódios já passa, a partir do segundo. Até porque a partir do segundo que a história já vai começando a te puxar e te dar as cartas. Olha aí. Literalmente. Olha aí. Boa. Não, mas o que eu gosto do Kaide é não só pelo carisma do personagem, pelo todo o sistema que apresenta pra você, mas eu gosto da crítica que o Kaide faz, né? Sim, boa. Dele te mostrar como a sociedade é, como você é, como ser humano é. A né? merda de ser humano que você a é, né, a merda de ser humano que é e a merda da sociedade que você financia, entendeu? Exatamente. E eu gosto quando ele vai... eu gosto do Kaide porque ele vai a fundo nisso, né? É todo caso, toda situação que ele passa, ele sempre pensa nisso. Ele sempre pensa no sistema da sociedade que ele vive, nas pessoas em geral, né? Tem até a cena da Road of Brave Men, né? Isso. Comentário do... Que, tipo, que ele... que ele faz a comparação do ser humano com o animal, né? Tanto que ele teve remorso e ele não empurrou. Exato. Mas, tipo, o maneiro do Kaiji é isso. É toda essa crítica que ele tem. Seja com o ser humano, seja com a sociedade. É a crítica no geral. E, assim, é o que ele tem a trazer pra gente, pro espectador e pra acrescentar pra gente. E, é claro, o narrador, né? O narrador boladão, que é foda. Boladão. Louco. É, por sinal, a gente não comentou, mas sei lá, ele é a voz do Zaraki, do Bleach, ele canta blues. Então, o cara é foda. Porra, bom currículo. Ai, meu Deus. Kaiji. Pra começo de conversa, eu não acho que Kaiji... Escrito em 1996, criado. É que o pessoal... Banda, prepara o corte, prepara aí o corte, vai. Fala, pode pessoal, falar. O pessoal apertou muito na tecla de... Ah, esse traço me incomodou, não sei o quê. Não, o traço não me incomodou, porque... Quando você tem animações como Castores Pirados... Eu já vi muita coisa do Rob Liefeld, então nada que mais. Que assiste muito Cartoon Network, né, Di? É, então, que assiste muito Cartoon Network já tá mais do que. Tipo, eu achei muito na minha infância. Que é dois episódios de Hora da Aventura. Caracas. Dois episódios de Aventura. Exatamente, então. Esse lance do traço aí, ó. Eu acho que vocês estão. Que é tudo não, frescurinha tem, mesmo. É porque não tem olhinho brilhando, Di. Eu acho que é porque eu não tenho olhinho brilhando. E calcinha. Então, eu acho que foi isso mesmo. É frescurinha de todos. E realmente o maneiro de Kaiji é você mostrar o... É que nem eu falei no Kick-Ass. Kaiji é maluco, eu sou maluco. Ixi. E é isso aí. Cara, aquele que parou Kaiji é Kick-Ass. Mesmo nível. Puta de profundidade. Pariu. Não tô falando de profundidade, eu tô falando que é maluco. Kaiji é insanidade. Olha aí, mais um. Mais uma insanidade, é sentimento, é magia. Sei lá o que mais. Eu acho que Kaiji... Eu gosto de Kaiji, eu tenho que falar uma coisa. Kaiji é um dos poucos animes que eu gosto que ele não pega praticamente nada na comédia. Ele esquece comédia. Tirando a Indy. A segunda Indy. Beleza, só. Tirando a segunda Indy. O que você tem zoado. De... Não, o que você tem de rir, você ri apenas com a desgraça dele. Mas não é comédia. Não. É a desgraça do Kaiji. A não ser que você seja o senhorzinho. Você achou louco grana ele perder pra financiar o Mugi tem. Mas eu acho que, assim, ele é diferente da maioria dos animes. Porque todo anime, mesmo que ele seja sério, ele seja profundo, ele, sei lá, ele tem aquele pinguinho de comédia ou aquele pinguinho de moe. Não, cara, Kaiji não tem isso. Ele é totalmente centrado. Ele tem uma proposta bacana. Ele tá ali pra você ver o que é a realidade e ver que as pessoas não são confiáveis, e você entra naquele mundo e você acaba se sentindo daquele jeito. Você começa a passar a ficar até mais antissocial depois de assistir Kaiji. E depois você tem que voltar a socializar com as pessoas. Mas é uma coisa bacana, legal. Bom, a Kaiji, além de ter todo esse contexto social que a gente falou, do ser humano, de traição, do que a gente é, que isso a gente já falou várias vezes por aqui, eu acho que é um dos pontos fortes. Eu acho que o Kaiji, ele é uma coisa assim, sem igual quando a gente fala de entretenimento. Porque é o seguinte, o anime ele é um entretenimento. Querendo ou não, ele tem que servir pra esse propósito. E poucas vezes eu vi uma obra que consegue trabalhar tão bem a questão do entretenimento, a questão de você trabalhar seriado, sem você ter que apelar pra... Você tem que apelar assim, pra poucas ferramentas que são comuns, como o Mugi falou, comédia, moe, não sei o que. Isso a gente sabe que tá acontecendo, isso existe. Então você não tem um personagem, você não vai ter um protagonista que vai vencer sempre, você não vai estar esperando uma resolução que é um Deus Ex Machina, ele não precisa disso. Kaiji, ele é inteligente, ele tem um roteiro assim, fechadinho, um roteiro muito Kaiji bom. Kaiji é inteligência. Olha aí, mais um. Ele tem um roteiro fechado, ele tem essa questão da crítica, e assim, ele consegue te prender de uma maneira inacreditável. Assim, como o Rod falou, você fica 2 meses sem respirar esperando o final da segunda temporada. Você não consegue, porque aquilo vai te prendendo. Você quer ver o próximo, os episódios passam voando. Assim, pode ser que ele não aconteça porra nenhuma. Caiu uma bolinha por um buraco, mas o episódio voa, cara. É impressionante, porque você tá tão imerso nos sentimentos dele e na sua tentativa de desvendar os acontecimentos daquilo, que obviamente você vai errar. Não tem como, assim, eu nunca vi um anime que eu errei tanto quando eu tentava prever uma parada nessa questão de um resultado, assim. Animes outros esportes, você pega Hajime, você pega coisa de quem a gente assistiu, de Shiraya, tudo isso, eu conseguia prever, você consegue prever razoavelmente porque você tá acostumado com esse padrão do protagonista, uma hora tem que vencer, na hora mais difícil ele vai arranjar a solução. Cara, Kaiji, ele vai te derrubar do começo ao fim com relação a isso. Então eu acho que vale por ser um entretenimento muito acima da média. O Rods falou a questão de underground, Eu acho que ele merecia muito mais destaque do que ele tem. Merece uma terceira temporada. A gente quer muito uma terceira temporada. Merecia ser traduzido. Esperamos, né? Apenas observo, né, Rossi? Apenas observo. Então, assim, é isso. Se você procura um entretenimento muito bom, com um tamanho razoável, são duas temporadas de 26 episódios que consegue te prender, com conteúdo legal, que é inteligente e que não vai forçar a barra pra você, cara, Kaiji é a parada, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que assistir. Kaiji é a parada. É. Mas... Zawa. Caraca, velho. Zawa. No geral é isso, pessoal. Assim, é uma obra, assim, bem imparcial. Tudo que a gente falou, né? Sai do mainstream, tem essa linha, tem esses pensamentos, tem ensinamentos muito legais, né? E, bom, no geral, eu vou me apoiar aqui na conclusão do pessoal, fechar aqui esse cast mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo aqui que gravou e de quem escutou, porque tudo isso foi escolha, a gente escolhe gravar ou não, e vocês escolhem escutar ou não. Espero que tenham escolhido escutar. E a gente agradece aqui, né? O Projeto X agradece mais essa escolha de poder passar a semana aqui escutando a gente. E, no geral, é isso aí, né, pessoal? Nossa. Kaiji é sentimentos. Sentimentos. Voltamos, né? Voltamos ao início. E é com essa frase que fecha o Projeto X podcast dessa semana. Grande abraço a todos e zawa! Zawa! Zawa! Falou, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Hoje estou aqui, o Seiji. Quem está aqui comigo hoje? Sou eu, Rafael Fer. E aí, galera, tudo beleza? Rafael Fer, novo estagiário aqui do Projeto X Podcast. Beleza, hein? É isso aí. Rafael, busca o cafezinho, por favor, cara. Pera aí, João. Rápido. Bom, começando nossos recadinhos básicos, né? Pra quem acompanha a gente em algum agregador de podcast, no iTunes, então, qual é o nosso endereço, Fer? O nosso endereço é www.projetoxpodcast.com.br. Pra quem quiser mandar e-mail para a gente, é contato@projetoxpodcast.com.br. Ou você pode entrar no nosso Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. Isso, nossa fanpage está lá, né? Isso. E também, para quem quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter, é @projetoxpodcast. E também temos o nosso grupo no Facebook, além da fanpage, temos o grupo que é facebook.com/groups/projeto.x.podcast. Exato. Para começar agora, vamos falar dos nossos parceiros. Temos a Anypody, Dollarcast, o Ota Company, Legcast, Ota Crazy, Mini Clouds, Level 1, Omega Cast, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Coletivo Coach e o Cast Wars. Isso aí. Recadinhos básicos agora que aconteceu nessa semana. Primeiro o recado que a gente lançou umas matérias, né, o Fer? Isso, teve, além da minha da semana passada, a semana tiveram mais matérias novas. Sim, sim. Da semana passada teve a sua, né, que você foi para a Campus Party. Isso. Além disso, nós tivemos então a coluna da Fer, né, que ela escreveu sobre o Hallyu, né, a onda coreana, né, que pegou ela de vez também. Ela tá vendo os K-doramas, umas músicas de K-pop e outras coisinhas mais, né? É só ler lá, gente. E também temos a sua matéria, né, Seiji, que você escreveu dessa vez, né? Você estava assistindo a Machan? Sim, um review de um dorama mó legal, a Machan, cara. Fiquei viciadaço pra caramba. O problema é que o negócio é gigante, então eu demorei pra caramba pra ver tudo isso. Sim. Mas é muito legal. Confira online, pessoal. Sim. Último recado, Fer. Então, último recado, nós temos aqui uma novidade aí que surgiu esses dias do nosso querido amigo Bugiwara. Sim, o chapéu de palha. É. Sim. Ele lançou o site Thousand Mary, que fala sobre o quê? Fala sobre o One Piece. O que seria mais, né? O que mais que o Mug é especialista? Pois é, então, gente, o Thousand Mary já tá no ar, o piloto do podcast também já tá lançado. É isso aí. Eu tô lá no piloto também. Quem quiser dar uma conferida lá, comentar, compartilhar e curtir, só chegar lá no site. Pois é. E em breve, logo logo, mais episódios no ar também. É isso aí. Beleza? Ótimo. Vamos começar agora com os nossos e-mails, Offer. Mas antes, só pra esclarecer, cara, uma coisa interna que aconteceu, cara, pra esses e-mails, que é as dicas da semana passada, né? Quem estava no último caixa de entrada era você e o Rods. Sim, certo? Eu e o Rods. E quem fez as dicas foi o Rods. Sim. Só que teve uma pequena discussãozinha interna, falou assim, cara, ô Rods, essas dicas são difíceis pra caramba, ninguém vai acertar, pô, muda aí. Zauá. Eu e o Mugger falando com o Rods, não, muda aí, muda pelo menos uma. O Rods, não, não, vai acertar, cara. Então é o seguinte, ó, pra cada vez que vocês, ouvintes, escutarem alguém que mandou um e-mail chutando Kaiji, Zauá, imagine a cena Zauá do Rods sambando na cara da sociedade zoando eu e o Mugger. Falando chupa, Mugger, sei. Aê. Toma essa. Eu acho que o Mugger até fez uma aposta com o Rods, eu não sei do que eles apostaram. Sim, no final. Eles tinham apostado cerveja, se eu não me engano. Eu não sei. Eu acho que ia ser em Heineken, mas eu acho que mudaram de ideia. E de qualquer jeito, ó, ouvintes, pra cada momento que vocês ouvirem alguém chutar Kaiji, liga a imaginação. O Rods tá muito feliz por causa disso. Beleza? Então vamos começar os e-mails, ô Fer. Vamos lá para o primeiro e-mail, o e-mail do nosso querido Rafael Padilha. E aí, pessoas, beleza? Espero que sim. Bom, falando no temas, vocês me surpreenderam. Não sabia que vocês eram dançarinos, muito menos que o Panda era rei. É, o Panda... é o rei do Pump. É o rei do Pump. É um título aí que muitas pessoas desconhecem. Ah, é. Aquele cara, ele manja dos Paranauê da dança. Pois é. Não sou muito fã de jogos de ritmos, mas gosto de assistir pessoas da família dançando e rir um pouco. Mug, além de trair um movimento com fãs de One Piece, o jogo favorito do cara é um jogo da Hatsune Miku. Porra, Mug. Porra, Mug. Hashtag porra, Mug. Lamentável. Sobre a dica, jogos de tabuleiro, RPG e tals. Bem, até a próxima. Falou. Não, Rafael Padilha, não é jogos de tabuleiros. Embora tenha a ver com o tema, né? Mas não é, cara. Continua tentando, quem sabe uma hora você acerta. Kaiji tem muito disso aí de joguinhos, mas não é um podcast só de jogos de tabuleiro. O próximo é meio do Roberto Zurita. E aí, Peixes Casters, aqui é o Roberto. Gostei muito dos últimos casts. No momento estou em uma fase em que estou tentando diminuir o meu vício no PC. Mas mesmo assim não consigo me desprender de alguns vícios. Skype, fico o dia inteiro online para falar com meus amigos. Face, fico vendo tudo que tem de novo nos grupos e conversando também. E 9gag, onde eu fico horas vendo coisas inúteis e rindo que nem babaca. Cara, eu te entendo, cara. Não é o único. 9gag às vezes vicia um pouquinho. Sim. Bom, sobre jogos de ritmo, não tenho muito a dizer, pois não tenho nenhuma coordenação motora. É que nem eu, cara. Tem dois pés esquerdos. É assim mesmo. Bom, dos jogos citados, só joguei Guitar Hero, que é foda. Simplesmente foda. Mesmo sendo horrível. O próximo cast vai ser de Kaiji. Olha aí, ó. Olha aí, o Rods dançando agora. Aê! Zoando todo mundo. Zoa. Zoa. O anime dos caras de nariz grande, cara zoada e apostas absurdas. Se for, espero muitos ruídos de desespero, porque desespero é onde Kaiji brilha. Tá bom, tem muito mais, mas as cenas de desespero são muito maneiras. Falou e até mais. É isso aí, acertou, hein? Primeira. Pois é, cara, você acertou. É Kaiji, realmente, né? De fato. Sim. Agora vamos aqui para um e-mail, entre aspas, do Diogo Rikyo Miyazaki. Ele diz o seguinte, Kaiji, tem que ser Kaiji. Aí. Não, tem que ser com aquela entonação que ele botou em caps lock, cara. É. Encaixar alta total. Kaiji, tem que ser Kaiji. Nesse momento, mais uma vez, o Rods está lá zoando todo mundo, cara. Zauá. Chupa Mug, chupa Sage. Rods está dançando. É assim mesmo. Bom, mas o Diego Riquinho Miyazaki, é isso mesmo, cara. É Kaiji. Um podcast pedido pelo povo, cara. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Sobre o cast de jogos de dança, a maioria é muito legal e dá para dar uma suadinha. É um aviso, não é só um cast de jogos de dança, é um jogos de ritmo, o Rafael Taira. Tá? Não é só dança, tem outras coisas, né? Tocar música, tocar instrumentos e tal. Bom, gosto ainda um pouco desses jogos. Cheguei a jogar uma época durante uns meses, aí tentei contato com grupos de dança, mas eles mudavam muito os integrantes. Muita gente saía e poucos eram fixos. Somente com os eventos de jogos que esses jogos ficaram populares e ajudou a concentrá-los. Gostaria de participar de um desses flash mobs de dança, mas o mais perto que cheguei a ver Dance Party cheia foi no Anime Friends de 2011. Igual a cabeça, também sou muito fã de Guitar Hero, mas nunca zerei o 3, só o 1 e o 2. Joguei muito e até a guitarra quando tinha no shopping tocava várias músicas. Dance Party cheguei a frequentar um pouco em alguns eventos. O grupo que uma vez conheci Pump era basicamente assim como o Rods descreveu. Aqui talvez a diferença é que os mais baixinhos e que eram os mais velozes do Pump. Ô louco, hein? Não é nada. Eu não sabia dessa coisa de baixinho que era mais veloz no Pump. Tudo bem. Ah, é a questão das pernas serem mais curtas, né? Você aperta mais rápido. É, o centro da gravidade também tá lá pra baixo, sei lá. Bom, sobre as dicas. Alex Kidd, nariz e truco. Alex Kidd me lembra Jokenpô. Motos, plataformas, jogos ruins e jogos muito bons. truco, sei lá, só lembro das regras. Até já joguei, mas pessoal começou a se comunicar por gestos para fazer estratégia enquanto jogava em dupla. Aí desencanei por não conseguir fazer os tais gestos. É, isso aí é os sinaizinhos, cara. E eu tenho um monte de viciados em truques que fazem isso. Você tem que saber blefar. Aí eu não consigo jogar com sinais, cara, mas eu jogo truco, é mó legal. Bom, não curto jogar cartas com estratégia. Sei lá, me parece algo familiar a jogo. Acho que é Kaiji. Olha aí, ó, mais uma vez. Ó, Rod zoando todo mundo. Aê! Alex Kidd tem Joaquim Pô, Kaiji tem o Narigão e Truco porque tem jogos com cartas. Pô, Rafael Tara, é exatamente isso, cara. Foi um podcast de Kaiji, exatamente. É isso aí. Você acertou, cara. E o Rods continua sambando. Zawa. Continua zoando todo mundo. Zawa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai. É, vamos lá. Agora é o e-mail do Rodrigo Silveira, vulgo Rodzai. E aí, galerinha do PXP. Aqui é o Rodzai. Variação do apelido do Rods pra não ser confundido com aquele outro. Tava tão parecido assim, cara? Imagina, né? Acho que não, hein? Tenho 18 anos e sou de Fortaleza. Venho por meio deste... Cara, quem começa um e-mail assim hoje em dia? Veio por meio deste. Cara, é carta formal, né? Sabe? Bem assim, né? Sei meu lá. Meu Deus, cara. Às vezes carta da prefeitura. Vem por meio disso. É, já tava acostumado, né? Que já manda automático. Belezinha. Venho por meio deste e-mail parabenizar vocês pelos casts que vêm melhorando bastante a qualidade da edição. Já que os podcasters em si já eram muito bons, muito obrigado aí pelo elogio. Oh, valeu, hein? Obrigado por fazerem o tédio do meu trabalho sumir. Por hora é só, não tentarei acertar o cast da próxima semana porque nunca consigo. Ah, que pena. Pô, cara, você tem que tentar. Como é que você vai conseguir se você não tenta? É legal, cara. Até mais e espere o meu retorno. Ou não, falou. Pô, Hotsai, mas valeu, cara, pelo seu e-mail, cara. E tenta da próxima vez. Sim. É divertido ver o pessoal chutando e errando pra caramba. Essa é a parte engraçada. Que merda, mesmo. Deixa pra lá. O último e-mail é do Blackstar. E eu, sobre os jogos de ritmo, eu só jogo Guitar Hero e Yosu, de DS e de PC. Eu até tentei jogar alguns de dança, mas infelizmente sou incrivelmente ruim nesse tipo de jogo. É, eu te entendo, cara. Guitar Hero eu lembro quando meu primo comprou o primeiro. Fui jogar e não conseguia completar nenhuma música no Easy. Alguns anos depois voltei a jogar e hoje só consigo jogar no Hard e Expert. As outras dificuldades são muito lentas e eu já não consigo mais jogar nelas. O Osso eu conheci por esse mesmo primo que jogava Guitar Hero. E ele me mandou um vídeo do Osso de PC e achei muito foda pesquisar mais sobre ele, então descobri o Osso de DS. Joguei esse primeiro e depois o de PC. Olha que legal, cara. Pô, a história é uma bem maneira, né? Sim, dele sim. Descobrindo o joguinho. Maneiro. Um foi puxando o outro. É sempre assim, né? Influência de um pro outro, né? Bem legal. Bom, agora sobre as dicas. Depois de tanto pensar, cheguei à conclusão de que vai ser algo relacionado a cartas. É, tem alguma coisa a ver com cartas, mas vamos lá. Então, eu acho que deve ser um cast sobre Magic e Yu-Gi-Oh! TCG Parte 2. Não, não é o Black Star. Não. Esse TCG de Parte 2 eu acho que não vai acontecer, na verdade. A gente já fez um de Parte 1, mas eu tenho quase certeza que ele não está. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Isso aí, cara. Valeu. E agora, terminando aqui, nós iremos para os abraços da semana. Pois é. Primeiro abraço para o nosso querido Mário Toledo. Sim, outro abraço para o Gustavo Pandaman. Para o Lucas Cachone. Para o Nietzsche. Para o Thiago Monteiro. Para a Karina Kelly, que mandou um texto gigante, meu Deus do céu. Namorado do Rod estava empolgado também. Gostou pra caramba desse podcast. Sim. Um abraço para o Lucas Luke Salu Okita, meu Deus. É, assim mesmo que tá ali no comentário, cara. Não sei como é o apelido dele. Bom, e por fim, um abraço para o Koga War. Isso aí, galera. Valeu. Pois é. E pra encerrar de vez esse caixa de entrada, que tá bem curtinho, legal. Vamos falar sobre as dicas, né? As dicas da semana passada, né? Foram Alex Kidd, Nariz e Truco. Bom, como alguns já mandaram e-mail, né? Mataram a ideia, né? Do que seria, né? Alex Kidd, ele tem muito a ver com o joguinho, né? Ainda mais aquele joguinho lá do Jokenpo, né? Que ele fazia toda hora. Nariz tem a ver com o narigão do Kaiji, que é aquele que tem lá. E alguns outros personagens também, que tem um monte de nariz gigante. Com aquele gráfico incrível ali. Eu acho estranho pra grama, deixa pra lá. E por fim, Truco também, um joguinho de cartas, né? Que Kaiji tem muito essa parte de gamble, apostas, né? E envolve muita coisa de cartas e outros tipos de joguinhos, né? De mesa e tal. É isso aí, parabéns pra galera que acertou aí. E vamos ver se vocês acertam dessa semana. Sim, quais são as dicas da próxima semana, ô Fer? As dicas da semana são careca, dobradura e livro. Caramba, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver. Não tá difícil. Não. Tá relativamente fácil. Dá pra acertar sim, gente, viu? Não vou dar nenhuma dica implícita, por favor. Nem eu. Não, mas só tem uma galera aqui da staff que é fanboy do próximo tema, então... Esse tema aí, é... Vamos ver quem acerta. Enfim, galera, um abraço pra vocês e até semana que vem com o próximo podcast. Beleza? É isso aí, galera. Se cuida e até mais. Falou. Falou. Começou mais um Projeto X Podcast e hoje a tá nossa equipe aqui tá dando uma chance única pra... Tá errado. Por quê? Todas as entradas é sejam bem-vindos ao Projeto X. Não é o Rods, o Rods sempre todas que muda. Não é o Rods, o Rods sempre muda, não sei porquê. Ah, caras. A gente tem um padrão não, não e existe o Rods não segue o padrão. Não existe, é um bando de made sama aí que fica... Não, eu não vejo o porquê desse padrão. Já tem vinheta. Eu também acho. Já tem vinheta, ah, mas, porra. É pra padrão? Marcar. É pra marcar. Sério, peraí, o padrão. Marcar o quê? Deixa o Rod. Deixa o Rod fazer o que ele achar melhor. É, deixa ele. Deixa tudo meio de samar. Eu vou tudo pra esses barzinhos. Deixa. Sejam deixa. Bem-vindos, então... mas... Bom, então pra apresentar aqui com uma voz não tão épica nossa, quanto o narrador desse anime. Caralho, já. Nossa, já. É, tá difícil. Porra, cara, já era. Pensar e falar é muito difícil, cara. Antes de começar qualquer coisa mais, uma coisinha. Porra. Eu não tenho a pauta, a tua pauta. Só o Rods abriu a porra da pauta. Só o Rods. Eu não. Pra que pauta? Eu tô na pauta, caralho. Eu prefiro dar essa tirinha que mandaram por último. Da galinha e do porco. Porra. Que tirinha, cara. Maneiro. Galinha e porco. Galinha e porco. Ah, o panda. Tem uma vaquinha, é o panda. Animais é com o panda. O panda que gosta de cachorro e galinha. Cachorro. O que gosta de galinha é o Mugi. E no lugar do prometido, coloca esperado, panda. Ó, esperado. Esperado. Esperado. Tá. Esperado. Tá bom. Você tá vai bom. Achar algum. Você tem várias servir. Entonações diferentes pra escolher. Não, é um cast esperado. Mesmo. Não é um cast esperado. Prometido. Expoar. Desesperado. É... Esperança acredita, birivro. Você se apresentou, cabeça? Oi? Você se apresentou? Apresentei. Sim. Apresentou. Nossa, foi sei tão... que ele é um entre 6 bilhões de humanos, então. Mas tem que dar uma valor. Eu tô sozinho. Valoriza. Nossa. Caraca, foi mal, ok. Gente. Cthulhu? Invocaram Cthulhu. Não, eu até perdi, mas é isso, eu acho. Acho que eu fechei. Tá sendo. Se não fosse, aposta nisso. Acredito. Mas puxando o gancho aí, então, quem se habilita, quem que aposta aí, eu aposto quem vai conseguir. Só eu tô com a porra da pauta aberta, então... Não, eu tô olhando pra ela, porra. Não, só tá marcando que o Rod... Tá todo logado como Projeto X, então. Ah, é verdade, pode ser. Ah, eu tô como Projeto X. Caraca, eu nunca tô como Projeto X, mano. Eu sempre tô como Projeto X. Eu em três Projeto X. Eu não tô conseguindo abrir a pauta, porque eu não lembro qual e-mail meu. Que tá... Porra, tá que pariu. Entra no do Projeto X, então, pra todo mundo mesmo. Cara, eu nunca tô com o do Projeto X, só hoje, tipo. Ué, o vídeo que compartilhei no da fanpage. Alguém apagou o vídeo da fanpage? Que eu compartilhei pela fanpage? Olha, eu queria ter apagado, mas não fui eu. Qual que foi o vídeo? Caralho, a gente cantando. Eu queria ter visto. Qual eu vou, que é? Eu vou, calma aí, eu vou compartilhar de novo. Se foi apagado, merecia ser visto. É minha regra. Eu vou compartilhar de novo. De novo, Panda? Para com sim, isso, cara. Não. Será que não é o Facebook mandando a mensagem? Ó, oh, para com essa porra. Ó, vai dar merda. É, então, essa zoeira aí. Eu tinha visto o live de Kaiji antes de você falar, Rods. Tudo bem, hipster. Me perdoe. Me perdoe. Desculpe. Ó. Não, mas é bom. Alguém continua, que eu já falei três tópicos já. Eu falo. Tá. Bem, então, você foi até... Até 26 de episódios de cada. Eu falo, mas eu não tenho ideia do que eu vou falar. Ah, então só pra terminar. Que eu tinha descido a ponta, eu me perdi. Mas bem, eu não sei. Peraí, calma. Deixa comigo. Marco Polo mais lento. Por que todo mundo falou de novo? Era só sei, o Rod que precisava porque, falar. Tipo, quando você escuta um grato, não, todo mundo. Você tem que falar. Tem. É tipo Marco, aí todo mundo polo. Fala Polo e levanta a mão. Polo! Só mas não, vi. Só que não. É... Então vamos lá. Para de ver cachorro no Facebook. Cachorro? Posso falar? Pode. É... Digo logo, o Kaiji perde a orelha e os dedos da mão. Cara, que necessidade absurda é essa, seres humanos, de ter que vomitar um spoiler, tá ligado? Tipo, a pessoa... Ô, Mugi, você só encontra felicidade se você vomitar um spoiler na cara de alguém? Sim. Então, tudo bem. Cara, você é de merda, de ser humano. Você é de merda. Sabe o que a gente tem que fazer? Sabe o que a gente tem que fazer, Rod? A gente tem que ler um mangá de One Piece antes e falar tudo pro Mugi. Fácil. Tá fudido, cara. Eu vou pagar ninjas pra invadirem a casa do Oda, roubarem o final, e eu vou cagar na sua orelha também. Esse final de One Piece, aí você vai ver o que é bom cagar pra mim. Cagar One Piece na sua orelha. Kanjika. Não, cara, é porque esse cara não fica jogando Pokémon. Porque tá bom, Pokémon bom. Muda sempre, corta, em todas as gerações. Claro, porque corta, não. Claro. Corta, tá bom. Eu queria também colocar aqui mais um jogo, que esse outro jogo, ele só tem no live. No segundo live. Que é o do Tigre. Eu não vi o segundo live. Que é o do Tigre. Que é... Tigre. O jogo é, tipo assim, é alguma coisa a ver com Tigre e Princesas. Eu já vi isso em Calvin Haroldo. Conta mais. Mandou bem, também, né?